a avaliar e manter a cabeceira no zero. Tudo bem, mantenha, voo 360. Tá, é o Leda Bridge 360, boa noite, 97. Vitor Charlie, QNH 1018, reposta em ponto de espera da Papá. 3555 no 4, copiou a torre? Não, não, mas vai ser contada. 3555 no 4, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Eu alinho e mantenho na zero. Oh, meu Golf Bravo Lima, acione identificação de chegada Mari. Desça para nível de voo 060. Oito. 208, bom dia. Construção Salvador, bom dia. Ápice 6570, passa 2000. Ápice 6570, contato radar, saída PUCA, submanter nível de voo 390. Subindo para 390, 6570. 0198. Passa nível de voo 170, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Recife 25, 133.25, aí é 07 voo. Contacte Chimeral 2 a bordo, 350, alterna São Luís. 350, 3 a bordo e São Luís, tá livre o táxi via Pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, torre 18.6, tem um voo e um bom dia, o Sideral 9970. 18.6? Negativo, 18.95, Sideral 9970. Gente, 18.95, e é 2 a bordo, tá? Gente, 2 a bordo, Sideral 9970. Romeu, mantenha a posição agora. Vou a pouca direto, 6570. Autorizado, pouca da presente, ápice 6570. 6570. Azul 4234, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 1 no 8, autorizado final do procedimento TLS, reporte estabilizado. 2000 pés, com 18, TLS, encontrará. Mais de leve, Romeu negativo, mantenha a posição e aguarde. Juliette Vitor Tarni, autorizado decolar de cabeceiro no 7, vento 150 graus, 10 nós. Tripe 5, 5 no 4. Onde espera o Confirme a matrícula, é papapapá, novembro, acho que é Romeu ou Papa Romeu? Juliette Romeu, autorizado ingressão no 7, alinhe e mantém. Juliette Charlie, decolado ao 07, chame o controle na frequência 120.8. 1208, um bom dia, o Juliette Vitor Charlie. E Juliette Vitor Charlie, decolado no 7, curso 5543. Papá Romeu, Juliette Vitor Charlie. Mantenha o corredor Axé a 1.000 pés. Axé 1.000 pés, Juliette Vitor Charlie. Mike Juliette Romeo, visual com tráfego à sua frente. Irmão. Mike Juliette Romeo, autorizado a decolar de cabeceira 17, vento 170 graus, 08, só atenção da aeronave que decolou à sua frente. Contato radar, saída Puca, sub, mantenha nível de voo 1970. ABSA 6570, chame seu Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2085-2545-6570. Gol 1897, passa nível de voo 1970, chame seu Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Centro Recife 251-3325. 897. Salvador, é o total 9911, ciente daquilo, autorização Fortaleza. Total 9911, informação em Cruzeiro Lima, aguarde cópia número 2. Chega a informação Lima, guarda cópia, 9911. Cópio 3153. Pronto. 3153 está autorizado Galeão, via peso 1-0, Tesmap, após lufto, após conforme rota do plano. O nível 360 da cola da 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da El, EDA, após voa direto bridge. O transponder é o 5565 e o controle 1-0.8. Autorizado Galeão 360, perfil 1-0. Da El Leda, após vai direto bridge. Da El Leda bridge. Sente correto. Pronto para o acionamento? Pronto. Sente metade, 3153. Autorizado. Vem para o solo. Tranquilo Delta, número 2 para a cópia guarda. Do Rio 9645, chame para o Puxa. Novembro Golf India, o nível 100, decolada 17, prefiro sair da árvore após direto. Transponde ao 5542 e o controle 120.8. O pouso embrumado 1118, quando tira livre a atenção, senhorita Brady poderia me informar? Controle, Cineron, como flote. 9970, copia Tony. Três meia zero. Juliette Vitor Charlie, confirma o controle. Chega. Confirma a instrução. Tá passando o farol agora, mantendo 1000. Tá livre a ascensão para 1105. Eu estimado de todo 1000 em nosso embrumado. 1-1-1-1-8, Juliette Vitor Charlie. Ciente, livre ascensão a nível de voo 1-0-5. Do 119, o nível 310, decola da 10, primeira curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Frutti, transponde ao 5563 e o controle 1-0.8. Seu destino? 2-7-0. Decola da 10, com curva esquerda na Momo, Frutti, transponde ao 5563 e controle 1-0.8. Correto, total 9919, chame para o posicionamento na parte 3. Camarada, calma. 45, coordenação com a equipe de solo, chame táxi. Complete final do procedimento RS, amitone na frequência 118.95. 1895. Sr. Leão Sideral, pode ser Momo, Gold Bull, Flock. Aguarde, coordenação Sideral 9970. Sérgio. Oscar Romeu, autorizado a alinhar e decolar da estação Papá, QNH 1018, vento 1600. Torre Salvador, bom dia, Azul 4234. Final de 5 milhas para 190, trem de pouso baixa travada. Sou Zé Vasca Romeu, copiou a torre? Zé Vasca Romeu, tem condições de agilizar a decolagem, confirma? Azul 4234, continua aproximação, guarde autorização para o pouso. Azul 4234, reduzindo, baixar travado, aguardando. Aqui o Azul, caso receba notificação, estou decolando um helicóptero aqui com sentido do litoral, sem interferir na sua aproximação, ok? Sete. Autorizado pouso, cabeceiro no zero, vento 1970 graus, 1009. 4234, livre de pouso, 1009. Cabeceiro 1009. Sobre o Oscar Romeu, decolagem aos 1005, chame contando a frequência 1208. 1208. Papapá November Oscar Romeu, mantenha o corredor Axé a 500 pés. Vai ingressar no Axé, vai manter 500 pés, acionou 01117. Papapá November Oscar Romeu, quando possível, confirme estimado de pouso. Poderia confirmar a mensagem, por gentileza? Estimado de pouso, Papapá November Oscar Romeu. Vai fazer um toque remetido em Serra Delta, Julieta, até o tem corte. Após a decolagem, informaremos a nossa estimada. Sim. Sete Romeu, mantendo o voo parado na linha do litoral, altura da boca do rio, mantendo 500 metros. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés na escuta do controle. Como número 2, no ponto de ferro, chame a torre 1-1-8-3-9-5, ajuste na 0-9. Bravo, Índia, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-8. 2.000-0-8, confirma aí. Solo 2-9, foi. Solo Salvador, muito contigo, Azul 4234, segurança. Azul 4234, bom dia, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4234. Salvador, bom dia, passarei do 98209, informação Lima. Lima, confere, guarde cópia, passarei do 9809. Tráfego 10 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés do corredor Axé. No visual. Papapá, Mike Juliette Romeu, tráfego 3 horas, 2.6 milhas, rumo oeste, mantendo o corredor Axé a 500 pés. Gente, de novembro, é Romeu, Romeu. 98-09, tá pronto, cópia? Tá pronto. 9809 autorizado conquista, nível de voo é 180, decola 10, primeira curva direita. Prefeito sair da árvore, Alessa. Sena transponder 5577, controle 190 decimal 8. 645, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira no 0, vento 190 graus, 059. Sente agora de coordenação com controle, passaria do 9809. Federal 9970, sistema centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2545, qual é a outra? 126.85, alterna 125.45. 2645. Estão abaixo, acima. Se eu tenho condições de cruzar acima, o senhor cruza abaixo, mantendo o perfil da saída. Se não tem condições de cruzar acima, mantém então o 40 aí conforme a saída. E aguarda a liberação do controle, caso não haja nenhum tráfego chegando. Legal, é 3.000. Eu vou manter 3.000 e assim o controle autorizar a gente sabe. Mas é só para informar, da última vez a gente decolou, acabou quase... Está causando quase um conflito. Ok, sim. Isso, afirmativa, é 3.000 mesmo, até 25.000, Salvador. Comprado. É só para informar, obrigado. Aí a gente fala com o controle depois, ainda está estelado, às vezes me retorna, ok? Azul 4234, ingresso Juliette para 01. Juliette para 01, 4234. Ela vai. Atenção, oi. 645, Bia Torre. Copie minha frequência de controle. Rio 9645, decolado aos 20, chame controle na frequência 120, decimal 8. 12087. Controle, bom dia, é o Rio 9645. Rio 9645, contato radar, saída Puca, sub, mantenha nível de voo 3 meses. 3, autorizado, decolagem, cabeceira no 0, vento 160 graus e no 09. Livre decolagem, 4153. Alô, total 9901 com 03 a bordo, 345 de autonomia, alterna Natal, pronto, tá? Total 9911, taxi em frente, India Alfa no ponte para Chimé Torre, 118 decimal 95, ajuste 10, 18. Taxi em frente, no ponto de espera, Chimé Torre, 18895, ajuste 10. American 980, where did you copy? What do you copy, American 980? American 980, cleared Recife via Upper Whiskey 58, flight level 390. Runway 10, after departure, left turn, Puka departure in the Caju transition, Skolk 5574, and the Salvador approach control frequency 120.8. 32 Recife as filed, Upper Whiskey 5A after departure, runway 10, left turn, Puka departure, Caju transition, climb maintain 390, squawk 5574, departure 120.8, American 980. Colado, saída da El. TAM 3153, contato radar, saída da El, Leda Bridge, sub, mantenha nível de voo 360. Subindo 360, tá 3153. Vitor Kilo Delta decolado 123, está me controlando a frequência 120.8. 120, grato manhã. Meu Golf Bravo Índia complete o sinal do procedimento TLS, chame torre na frequência 118.95. 118.95, Golf Bravo Índia. Controle Salvador, bom dia para passar o Vitor Kilo Delta. Arbor. Apatango Vitor Kilo Delta, contato radar saída Arbor, submantenha 6 mil pés. Vamos manter o perfil da Arbor, quilo dela. Bem baixo, Paparro, meu Golf Bravo Índia, QNH 1018, autorizado pouso, cabeceira no zero, vento 200 graus, 089. Pouso, Índia. Torre Salvador, bom dia, total 9991, está no ponto 0090, pronto. Curva esquerda, perfil de saída Cuca, transição Caju. O transponder é o 5003 e o controle 120.8. Ok, 370 para Recife, uniforme 58, decolada 10, curva esquerda, Cuca Caju, 5003208. correto, em Tarapuxa, estacionamento 01. Vai chamar. Checo Delta, autorizado Manati, o nome é o PES, decolador na 7, primeira curva direita, corredor Axé, o transponder é o 0125 e o controle 120.8. Ajuste na 08. Visual, totalmente visual. Prossegue pra onde? Vamos pra Bom de São Paulo. Reporte farol da barra. Reportar a farol da barra. Mais Eco Delta, bom dia. Confirme intenções? Mais Eco Delta, reporte para o táxi. 5, chame Rio 9645, chame Recife 1-2685. 2685, bom dia. Bom dia, está aqui. Salvador, Rio 9645, frequência 12645, é isso? 12685. Obrigado, 85 de obrigado. Então 3153, chame Centro Recife 1251. Recife 251, tá 3153. Copiado, frequência livre para a coordenação. Vitor, Kilo Delta, sub uma centena, direto de destino. Uma centena, direto de destino. Kilo Delta, em pouso ao 1220. Copiado. Salvador, suspeito acionamento 9809 da Portaleza. 9809, coordenação aqui de Pessoa, chame o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Decolado aos 30, controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, é o total 9911, cruza New Pass. 9911, contato radar, subiu 310. Contato radar, servindo para 310, total 9911.